E olha, estou recebendo aqui com muita satisfação no estúdio o Walter Pozobon, ele que é superintendente regional do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aqui no estado do Paraná. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos falar um pouco sobre uma ação aí que envolve o Parque Nacional do Iguaçu. Amanhã, inclusive, teremos aí a formalização aí de um ato, né, referente ao Parque Nacional do Iguaçu, enfim, a concessão de direito real de uso gratuito de terras ao Instituto Chico Mendes. Como é que funciona isso até? Bom dia aos ouvintes da RCI. De fato, amanhã teremos um importante ato aqui no município de Foz do Iguaçu, especificamente dentro do Parque Nacional do Iguaçu, onde esse evento representa um fato muito importante na história do município de Foz e do estado do Paraná, assim como do Brasil, que é a transferência através de um título chamado CDRU, concessão de crédito, concessão de direito real de uso das terras, de grande parte das terras que integram o Parque Nacional do Iguaçu, serão transferidas nesse ato ao Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Porque até para a gente entender, né, porque o Chico Mendes, né, o Instituto Chico Mendes é o que administra o Parque Nacional do Iguaçu hoje, mas o Instituto ele não tinha os títulos de todas as terras do parque? Como é que funciona? Isso, o histórico de todo o Parque Nacional, desde a sua criação, em 1939, em 1971 ele teve sua área ampliada, e hoje nós temos aí uma extensão de em torno de aproximadamente 163 mil hectares. Desses 163 mil hectares, 70% dessa área, que são áreas desapropriadas pelo INCRA nos últimos 30 anos, integram o seu patrimônio. Então esse evento é para o INCRA fazer a transferência ao ICMBio dessas terras. A diferença, até atingir 163 mil, são parte que está em nome da União. Então, essas terras são oriundas de desapropriações que o INCRA fez no passado, justamente para cumprir um acordo internacional com a Argentina. O INCRA fez esse trabalho, saneou toda essa documentação, e hoje esse parque é o primeiro parque rigorosamente regularizado do ponto de vista fundiário e em condições de ser transferido ao ICMBio, que por acordo já com o governo, o IBAMA estava na posse, quando ainda o IBAMA não tinha o desmembramento do Instituto Chico Mendes ICMBio. Após esse desmembramento, então, quem está na posse, quem já está na administração, é o ICMBio. Essa transferência significa a segurança jurídica dessas terras a serem transferidas ao ICMBio. Ou seja, garantir que efetivamente o ICMBio é o gestor dali e não terá, digamos assim, interferências, qualquer tipo de interferência isso. Jurídica, nada disso na gestão do parque, é isso? Exatamente. Essa transferência passou por um processo técnico, administrativo e jurídico para garantir a eficiência jurídica dessa transferência. O ICMBio hoje, que já está na posse, terá essa segurança através desse documento, dessa concessão feita pelo INCRA. E são mais de 77 mil hectares, justamente? Exatamente. Toda essa extensão de terras, ela vai daqui de Foz do Iguaçu até o município de Santa Teresa. Nós temos um mapa onde identifica claramente toda essa extensão. O INCRA desapropriou, então, no passado essas áreas, integra o seu patrimônio e estão rigorosamente sendo administrada e preservada para o ICMBio. Essa é a última etapa da garantia jurídica dominial dessas terras que o ICMBio terá daqui para frente. E o que me chama a atenção também é a questão de ser o primeiro parque, né, nacional a estar com essa situação aí 100% em dia. Estão sendo feitas até algumas outras ações com referentes a outros parques nacionais aqui no Paraná? Como é que está o estágio? Geralmente, o governo tem criado parques nacionais e a sua regularização fundiária e indenizações das benfeitorias e das terras, então, desapropriadas, sempre pela edição de um decreto. Isso é muito demorado. No caso do parque, veja que demoraram aí cerca de quase 15 anos para uma comissão do INCRA integrada com INCRA, SPU, ICMBio, INCRA, SPU, Estado do Paraná e TCG, para fazer o estudo dominial dessas terras. Então, a gente tem a satisfação de informar que o INCRA, nesses últimos 15 anos, fez todo um trabalho de estudo dominial em todos os cartórios desses municípios, desde Santa Teresa até Foz do Iguaçu, que é a extensão do parque. Isso demandou muito tempo e muito estudo dominial, com procuradores, peritos e tudo mais. Esse trabalho, geralmente, no estado do Paraná, é o único parque de grande extensão com projeção internacional, juntamente com a Argentina, tem a sua dominialidade efetivamente saneada para todo sempre. E até o Rodrigo aqui, que faz a assessoria, né, do INCRA, me contava que o seu acompanhamento, inclusive, né, você acompanhou desde o princípio esse trabalho todo? Isso, eu quero informar que eu sou funcionário de carreira do INCRA, estou na casa, no órgão, há muito tempo, e desde 1978, eu acompanhei toda a transferência das famílias que até então estavam morando, residindo dentro dessas terras do Parque Nacional de Iguaçu. São os vilarejos Santa Rosa, Santo Ângelo e Santo Alberto. Na época, quando o INCRA fez a extensão da ampliação da área do parque, essas quase 700 famílias que estavam dentro da área do Parque Nacional, o INCRA, com apoio do Exército aqui de Foz do Iguaçu na época, deu toda a segurança para a retirada dessas famílias que realmente resistiram, não aceitavam serem transferidas para outro local. O governo, então, desapropriou uma gleba chamada Ocoí, situada no município de São Miguel do Iguaçu. Essa gleba tem uma extensão de 12.500 hectares, foi desapropriada, o INCRA fez toda a infraestrutura e remanejou, reassentou essas 650 famílias que estavam dentro do parque para justamente cumprir um acordo assinado com a Argentina de fazer a preservação do parque. Essas famílias, então, foram assentadas no município de São Miguel do Iguaçu, com apoio fundamental de Itaipu, da Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, e essa área chamou-se posteriormente de Pique Ocoí, Projeto Integrado de Colonização Ocoí, onde o INCRA deu toda a infraestrutura e essas famílias, de uma resistência inicial, fazendo barricada, foram transferidas com apoio do Exército, onde não ocorreu sequer um incidente maior. Pouco tempo depois, essas famílias elogiavam esse trabalho do INCRA, para onde foram transferidas, cujas terras eram da mesma qualidade dessas que elas estavam no parque. Eram famílias oriundas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que na época, a partir de 1950, era normal essas famílias entrarem no estado do Paraná, ocupando terras, e depois o INCRA regularizou através do tempo. Então essas famílias foram transferidas e hoje, após a emancipação desse projeto Pique Ocoí, elas estão em excelente situação de produção de grãos, suinicultura, avicultura, etc. E até é importante a gente repassar um pouco dessas histórias aqui da região, porque quem vê o Parque Nacional do Iguaçu hoje, né, até pelo atual estágio da regeneração da vegetação, não imagina justamente que nós tínhamos pessoas vivendo, né? Ainda mais essa grande quantidade de pessoas vivendo em áreas ali onde hoje é o Parque Nacional. Agora a gente sabe que aqui no oeste do Paraná, né, ao longo até do tempo da ocupação, nós tivemos vários e vários conflitos até relacionados, não só no oeste, mas no sudoeste também, né, relacionados à posse da terra. Como é que está hoje a situação aqui no oeste? Ainda há áreas sem regularização? Como é que o INCRA acompanha também todo esse processo aqui do oeste do Paraná? Olha, toda a região oeste e sudoeste do estado do Paraná, que compõe a faixa de fronteira de 150 quilômetros, eu destaco que essa faixa de fronteira, no início da República, ela tinha 66 quilômetros. Depois foi ampliada para 100 e, por último, em 1955, foi ampliada para 150 quilômetros. O histórico fundiário, desde tempos imemoriais, é um histórico de conflito na região oeste e sudoeste, onde muitos títulos foram falsificados, muitos títulos foram expedidos indevidamente. Isso gerou conflito pela posse da terra e o INCRA, a partir de sua criação em 1971, desapropriou não só essas áreas que integram o Parque Nacional de Iguaçu, mas uma gama de glebas em toda a região da faixa de fronteira, regularizou. Hoje, nós temos aí uma faixa de fronteira que representa cerca de 6 milhões de hectares, ou seja, um terço da área do estado. Essa área, eu afirmo que o INCRA, desde sua criação, já regularizou cerca de 65% dessa área. Mas ainda resta cerca de 35% que ainda é objeto de um longo trabalho de estudo, levantamentos, e o órgão já está se estruturando, já temos uma legislação editada pelo presidente da República a partir do início de 2017. Essa legislação, então, vem permitindo que o INCRA regulariza esse remanescente na forma de regularizar áreas ainda da União e ratificar áreas que o Estado titulou indevidamente dentro da faixa de fronteira. Esse é um remanescente que ainda demanda a regularização fundiária pelo INCRA. Essa regularização ela se dificulta um pouco porque são áreas pulverizadas em toda a faixa de fronteira e nós temos que cumprir a legislação que é o georreferenciamento. Hoje, toda a área dentro da faixa de fronteira, ela passa obrigatoriamente necessitar do georreferenciamento e da anuência do Conselho de Defesa Nacional. Então, são trabalhos que demandam uma obrigatoriedade. Isso realmente atrasa, mas o órgão está amparado tecnicamente para fazer isso de forma sempre legal e transparente. Com relação a essa transferência, né, de áreas aí do Parque Nacional do Iguaçu, então vamos reforçar aqui, porque é um ato, né, como até foi qualificado aqui como histórico. Então, amanhã, ali no Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, no auditório, a partir das 10 horas, vai acontecer esse ato público. Isso. Esse ato público, então, será amanhã, às 10 horas da manhã, onde a gente pretende fazer um histórico desde o tempo do Império, da criação do Parque Nacional do Iguaçu, passando pelo bom serviço, pelo nobre serviço que Santos Dumont fez pelo parque e encerrando com uma explanação do trabalho que o INCRA fez de saneamento dominial para chegar nessas condições de hoje, passível então de transparentemente e legalmente ser transferida ao ICMBio. Portanto, amanhã, então, esse ato aqui em Foz do Iguaçu, agradeço a vinda do Walter Pozobon, ele que é superintendente regional do INCRA aqui no estado do Paraná. Muito obrigado pela participação aqui na programação da RCI. Muito obrigado e um bom dia aos ouvintes da RCI.